Esta pequena cerimónia é uma cerimónia simples, mas é uma cerimónia com um significado muito especial. E é um significado muito especial porque demonstra totalmente quais são as preocupações da Câmara Municipal e deste Executivo. Nós temos preocupações ambientais, como vocês sabem, e esta atribuição da bandeira Eco 21 demonstra claramente que os itens são itens absolutamente com alguma rigidez e só consegue quem tem bom trabalho, até porque é um painel de peritos de dimensão nacional para fazer essa atribuição. E nós ficamos felizes com esta atribuição porque estamos a trabalhar sobretudo para um concelho que é ou que seja cada vez mais autossustentável e que tenha todas as condições. Oliveira do Hospital teve, a nível nacional, teve o segundo lugar da praia acessível a todos em termos da deficiência. A nível nacional ficámos em segundo, que é a praia fluvial de Avulo também, e que foi esta semana divulgados os resultados. A praia que ficou em primeiro lugar é uma praia de Valadares, em Vila Nova de Gaia, mas que é do litoral junto ao mar. E por isso nós podemos considerar que no interior as nossas preocupações também nessa área de deficiência foi considerada a melhor, sendo a nível nacional a segunda.